Alô, decadência. É, esse pessoal é bacana, é unido e humilde. Então sempre torcendo pro América, dando força pro América. Ó, parabéns. Palavras do Rei Nadal. Tá na hora de voar, decadentes começando, vem com a gente começar, é papo de americano, com certeza vai gostar, e se não estiver gostando, pijameiro vai deitar, laia, laia, laia. Salve, salve, coelhada! Salve, salve, salve, salve, Decadentes 32! Salve, salve, se quem puder, porque agora até gol contra nós estamos fazendo. Ô Alisson, eu ouvi dizer que o placar de sexta-feira foram 2 gols do América e apenas 1 gol da Chapecoense. Isso quer dizer que nós saímos com a vitória? É lógico que não. Você dá, gente, que inocente. O Alisson é artilheiro, todo mundo sabe disso. É, esse é Alisson sem o W, né? O Alisson com W na frente também costuma ser artilheiro, além de um grande jogador de tênis. Mas dessa vez o gol foi pro lado contrário, no apagar das luzes, e mais uma vez a gente levou ferro. Menino Ramon veio aqui para nos trazer luz, conhecimento e nos sugerir que aproveitemos a Série B. Ah, já opa, ia falar Série A. Já ia série falar B, vem que a gente já engasguei aqui. Mas eu tenho a resposta por que o Alisson fez o gol contra, velho. Por quê? Porque o Alisson virou, é inadmissível. Como é que esse time não vai ganhar da gente? Não, eu vou ter que resolver essa questão. Eu falei, fez o gol, cara. Ah, não, peraí. Vai chegar aqui e não vai ganhar da gente? Não, peraí. É assim que se trata, né? Falei, fez o gol, bicho. Tá se vocês não fazem, eu faço. Cara, mole demais esse América, viu? E temos aqui também o nosso saxofonista, o retorno dele, Caçulinha, menino Brendo, como é que você tá? Salve, salve, toda a nação americana, estou bem chateado, né, com mais um revés americano, mas vamos seguindo em busca de dias melhores. Dias melhores virão, muito bastante bem. Bastante coisa para falar hoje no programa. Bastante. Vou começar com o Ramon. Ramon, você foi no jogo? Cara, eu tive um lapso de lucidez, cara. Eu peguei, sentei no carro, liguei o carro, tirei o carro da garagem e falei assim, vou não, minha mulher não deixa não, sou bobo não. Voltei, cara. Bicho, foi, mano. Não foi, mas assistiu, né, Ramon? Assisti. Assistiu, seu Alisson? Eu não fui também não, eu não cheguei a ligar o carro igual o Ramon fez não, mas eu passei o dia planejando, pensando também no trabalho, aí foi um dia meio cansativo, falei, tô achando que eu não vou lá não, que eu vou passar raiva. Foi uma boa escolha também que eu fiz. Muito bem. Você foi, Brendo? Estava lá presente, junto com a Barra 1, naquela que não para de cantar. Justo, muito justo. Alguém tinha que ter ido, né? Eu, dada a dificuldade geográfica, fiquei também no conforto do meu lar. Bom, nós tivemos então na sexta-feira, às 9h30 da noite, pior horário para o futebol, sexta-noite, né? Certamente o pior horário para o público, que ainda mais o público mais jovem, que está procurando coisas mais interessantes para fazer. Eu nem vi qual que foi o público, não estou procurando aqui, daqui a pouco eu falo com vocês. Mas nós tivemos lá o Chapecoense vencendo com gol aos 46 do segundo tempo. Gol do rapaz Warisson Wagner Lila Ferreira, camisa 3 da equipe do América. Uma pergunta. Contra o patrimônio, pergunte. O Alisson recebeu o bicho da Chapecoense? Porque ele fez o gol da vitória. Haveria justiça, né? Mas eu acredito que é possível que a CBF encare isso como algum tipo de mala preta, máfia de futebol. Eu acho que esse tipo de premiação não é permitida. Pelo menos ter recebido na Rádio Chapecó o prêmio de melhor em campo. Pois é, ué. A minha primeira surpresa em campo foi ver o João Ricardo, o Gano. Porque eu não acho nada e eu não fico anotando cartão amarelo porque eu não sou tão doente assim. Mas a Globo, na transmissão anterior, ou o Premier, tinha dado a informação de que o João Ricardo teria tomado o terceiro amarelo lá em Cariacica, uhum, e que não jogaria. Mas foi o quê? Foi efeito suspensivo? Não, né? Não era o terceiro amarelo então, não é isso? Não, não foi, não. Era o terceiro, foi apresentado para ele 3 cartões amarelos. Só que em um desses jogos aí, não lembro qual, pelo menos essa foi a versão que eu ouvi. Ah. Em um desses jogos, o juiz não lançou na... Na súmula. E aí, aí é aquele negócio, né? A gente, graças a Deus, a gente trouxe pro América. Então a gente pode ficar muito tranquilo, porque ele entrou em campo e a gente não vai ser punido. É, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu pensei, ah, tá tranquilo, a gente torce pra um time que é muito confiável nessa relação aí de se coloca ou não se coloca o jogador em campo, então fiquei sossegado. Nós podemos dormir tranquilos com a cabeça no travesseiro, porque desse mal aí a gente não vai morrer. Ai, meu Deus do céu! Porque o América só tem problema em saber se o cara jogou a terceira competição. É, foi o caso do Eduardo, do Nixon, o América tem esse problema só. Mas será que o problema é com o número? Terceiro? Terceira? Preocupante. É, pode curtir. Mas enfim, pode... se de fato não está na súmula, não aconteceu, então, enfim, não está na súmula, não está na súmula. Até porque, se eu não me engano, da mesma maneira que o juiz pode atribuir um cartão na súmula sem tê-lo mostrado em campo, após a partida, acho que ele tem essa possibilidade, não tem? Tem sim, tem sim. Ah, ele poderia também deixar de dar o cartão? Olha aí, não? Se, então, se não deu, tá na súmula, tá tranquilo. Tá tranquilo, bom, tá favorável. Exato. Bom, e foi isso que aconteceu, gente. Né? O América começou jogando um primeiro tempo aguerrido. Na verdade, a Chapecoense estava extremamente covarde. Né? Tava mal. Não apresentava muita coisa contra o América. O América foi pra cima, criou algumas oportunidades. O Pablo, logo no comecinho do jogo, parece que ele passou mal, né? A televisão não mostrou direito, mas deu a entender que ele tinha passado mal no meio de campo. Você via que ele tava meio com a mão na barriga, mão no peito, sentindo alguma coisa ali no iniciozinho. Mas depois até que engrenou e começou a jogar direito. Tem um rapaz ali que não consegue acertar um cruzamento de jeito nenhum. Ele corre ali pela direita. Qual que é o nome dele mesmo, Alisson? É o Helder. Tava com saudade dele? Nenhuma. Pelo amor de Deus, né? E pensar que esse rapaz foi 2 vezes o melhor lateral direito do Campeonato Gaúcho, hein? Pois é, aí você vê a situação do Internacional, você vê que a situação do Campeonato Gaúcho não tá lá grandes coisas, né? Pois é. Mas que lasqueira, não acerta um aqui, menino. Mateuzinho jogando bem, mas assim, sassarica, sassarica, a bola quando chega ele consegue fazer alguma coisa, não é sempre que ele chega. Bom, mas não tem ninguém pra jogar com ele, né? Mas não tem ninguém. É, pois é. Que jogar pro cara a responsabilidade também é até uma covardia, né? Eu vou falar agora uma coisa bastante polêmica. O Osman não foi tão mal como vinha demonstrando. Foi um pouquinho melhor. Não quer dizer que ele tenha jogado bem. Um pouquinho mais de vontade. É, como é que diz o Adolfo Force? Um tiquinho melhor, né? Tiquinho melhor. É, Cadiquim de nada. É, aliás, o Cadiquim de trembão que o Adolfo tava acumulando, agora desandou o Angu, né? Desandou de vez. Que beleza. Vocês querem comentar alguma coisa do jogo, gente? Aqui, ó, o Sérgio Tavares tá comentando aqui que o Weber Roberto Lopes deu cartão, mas não anotou na súmula no jogo contra o Sport. Tinha que ser o Weber Roberto Lopes, né? É. O juiz mais aparecido do planeta, ele conseguiu dar um cartão então, e aí ele arrependeu, ele viu que ele fez bobagem e não anotou. E o pior é que esse cartão foi bem merecido, só, porque aqui é da cera que ele tava fazendo lá no jogo contra o Sport. Isso é daqui da cera, velho. Mas não conta pra ninguém, não, fica só entre a gente. Mas sinceramente, velho, era até um jogo bom pra gente ver se o Leal dá conta do recado, se não dá, né, cara? Acho que é. Chapecoense, né? Eu acho o seguinte. O América, cara, eu acho que a gente se iludiu muito com o América. Aquela vitória sobre o Santos, eu tava conversando com o primo meu, que é santista americano, ele é paulista e... Ele é mineiro, foi morar em... O pai dele foi pra São Paulo, ficou muito tempo lá e voltou. Esse negócio de torcer pra 50 times é de família, então? É hereditário, velho, sacou? É uma coisa assim, faz parte, entendeu? É uma tradição, é uma tradição. Inclusive, o meu Atlético Acreano está bem na Série D, cara. Eu vou depois lembrar o hino do Atlético Acreano. Mas enfim, Ele falando, né? Pô, o América jogou bem. Falou, não, primo. O América não jogou bem. O Santos fez uma das piores partidas do ano, cara. Então, quer dizer, sei lá, cara. Eu acho que, igual a gente fala, troca a zaga, quem entra entrega a paçoca. Já notaram isso? A gente pôs fé no Roger, o Roger depois entregou a paçoca. O Suelton entra e joga uma partida B. Agora o Suelton vai. Depois ele troca, entrega a paçoca. Aí entra Adalberto entrega a paçoca. Entra o Alisson, entrega a paçoca. Até tá feio, cara. Não, o negócio é não deixar mais do que dois jogos. É, pode ser. É fazer um entra no segundo, tá indo bem. Tira! Tira daí! Vou falar em zaga. O que vocês acharam da estreia lá do outro zagueiro? Muito boa. Éder Lima. É, muito boa. Aí, né? Não fez gol contra, João. Começo. Não, sacanagem. Não tava todo mundo fazendo gol contra, né? É, achei que ele trouxe um pouquinho de lucidez, é um cara que joga um pouco mais firme, tem potencial para não dar tanto vacilo. É, o fato de ter vindo... Pode ir, Ramon. Não, pode terminar. É, o fato de ter vindo tão fácil assim do Bragantino, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Por que liberaram assim e tal, mas vamos torcer para que esse aí dê uma acertada. O América tava precisando demais contratar zagueiro, o América... com a zaga horrível desde o início da Série A, e só se fala em especulação de atacante, de meia e tal, não dá para entender o principal problema do time desde o início da Série A, não que o time não tenha outros, mas o problema ainda maior sempre foi a zaga. O América nunca fala em contratação de zagueiro, o zagueiro que conseguiu trazer veio do Azerbaijão, o zagueiro já chegou, tem um mês a documentação não. Então, pelo menos... Inclusive, o América deu um prazo, né? A internet do Azerbaijão é discada, gente. É difícil passar documento. Não, eu vou esperar sobre o Éder. Eu vou esperar a regra do Henrique. Dois jogos. Depois eu vou manifestar a respeito. A regra é dois. Está três jogos. Mais três do jogos, que isso, não foi. A regra de ouro. Agora, quando o Alisson fala que o América só tem muitos problemas, não. O América só tem um problema, Alisson. Um problema só. Elenco. Isso é muito problema, bicho. Ô Brent, você ia falar aí? Te interromperam? Bom, eu ia falar somente algumas das poucas observações, né? Eu estive lá no estádio sofrendo com mais um revés. Falar sobre a atuação do novo zagueiro. Achei um zagueiro firme, um zagueiro consciente, um zagueiro que sabe jogar. Assim, sabe jogar a nível de América, comparando com o que nós já temos ao elenco, né? Então, a gente pode esperar um pouco mais desse atleta. Também gostaria de ressaltar aí a atuação do Gilson. O Gilson jogou bem, né? Fora isso, o lance bizonho do Alisson, que me matou de raiva. Eu tava atrás daquele gol, fiquei puto, porque apesar de depois eu ver do comentarista do PFC, quando cheguei em casa mais tarde, para poder sofrer mais, porque eu sou masoquista. Apesar de ter sofrido no campo, ainda fui sofrer vendo a reprise. Eu sou masoquista mesmo. Eu acabei de concluir isso na sexta-feira para sábado. Então, eles falaram que o João Ricardo não gritou. Mas ele gritou sim, ele gritou três vezes. É minha, é minha, é minha. Grita que ele põe a mão na cabeça ainda, tipo, você não me escutou? Pois é, o Alisson não escutou, não prestou atenção. O Alisson devia estar na lua, né? Nesse momento que ele deu aquela cabeçada. E mais na lua ainda, estava aquele Bandeira, que quase assinalou um impedimento de um gol contra. Cara, e sabe o que é mais interessante? Não tinha ninguém da Chapecoense, cara. Não, tinha um jogador impedido, sim. Mas ele tava longe dos dois. Tava longe, não é? Não tinha um jogador pra oferecer perigo. Tipo, cara, você não precisava cabecear aquela bola. Você não tinha pra cortar pra alguém. É que se os dois furam a bola, tanto o Alisson quanto o João Ricardo, e a bola sobra, ela sobraria pra esse cara que tava impedido. Sim. Então, de fato, o Bandeira se precipitou e tudo mais. Como é quase praxe de Bandeiras Brasil afora... mas que tava lá o impedidinho, tava? Não, não tinha assim, um jogador, não tinha. Era uma bola que não era um risco de gol, cara. Não ia dar em nada. Foi bizonho. Não tinha por que ele cortar aquela bola, entendeu? Só deixa passar, entendeu? Enfim. E mais bizonho foi o Bandeirinha querendo ainda nos ajudar, né? Aí acabou que o juizão bateu no peito e falou: esse gol tá válido. Eu seguro, pode deixar que eu seguro. Vai na minha conta. Ah, eu seguro nada, ele foi lá conversar ainda. Não, ele foi tentando entender o que Bandeirinha tava tentando mostrar. Ele foi dar moral pro Bandeirinha, falando, esse eu seguro, pode deixar. Se tiver reclamação, pode deixar que eu que deu o gol. Talvez por algum momento o árbitro pensou que tivesse uma falta totalmente fora do lance, né? Pode ser isso. Podia, é verdade. Uma agora, agressão, né? Jogo... Se bem que a agressão que teve na cara dele, ele não marcou, né? Qual lance? O bração do... Como é que chama o menino lá? O pênalti que o América cometeu, você tá falando? Não, antes do pênalti, no começo do segundo tempo, ainda tava 0-0. Aí tem um lance do Juninho. Tava 1-0. Aí tem um lance do Juninho. O Juninho tá disputando uma bola no meio do campo ali. O rapaz de nome duplo, só esqueci o nome dele aqui. Kleber Santana. Isso. Que o Kleber Santana tá fazendo a defesa. Defendendo a bola com o corpo, né? Tá cercando a bola ali. O Juninho vem pra tentar tomar dele e tal. O Juninho até um pouquinho faltoso. Que aliás foi o que o juiz deu no lance, foi falta a favor da Chapecoense, mas assim, antes mesmo dele dar a falta, ou não cheguei a ouvir o apito, talvez no momento em que ele estivesse dando a falta, o Kleber Santana joga o braço para trás, a lá Leonardo na Copa de 94, a diferença é que o Leonardo pegou o cotovelo, exato, a do Kleber Santana, o cotovelo ainda passou no vácuo, mas o antebraço dele, a mão, acerta o rosto do Juninho. E aquilo ali não é abrir o braço normalmente, o movimento normal, não. Ele jogou o braço pra trás. Aquilo é intencional, aquilo é agressão. Cartão vermelho. Até o meu xará Henrique, comentarista lá do Sport TV, que não gosta do América de jeito nenhum, falou que o lance era lance pra expulsão. Então, assim, pois é. Depois, de fato, você tem razão. Acho que foi o Juninho mesmo, né? Uhum. Que dominou com o braço a bola. E só tem o domínio porque a bola resvala no braço dele. E de fato não foi marcado esse pênalti para a Chapecoense. Mas naquele momento a Chapecoense deveria estar com 10 jogadores em campo, tendo pedido o Kleber Santana, que jogou muito no segundo tempo. É, Henrique, eu tenho medo quando você. Só deixar claro que eu não acredito a derrota do América, é isso não, tá? Se tivesse escapado o América ter perdido ao mesmo tempo. É, eu só ia falar que o Kleber Santana. Lá no jogo de Chapecó, ele acabou com a América. No jogo de lá, ele destruiu com o jogo. E no jogo daqui, ele voltou a jogar bem. Um jogador que comanda bem o time. E mais um time, além do Fluminense, que a gente teve duas derrotas agora, mais um time que a gente teve uma derrota lá. Aqui, né? Ô, Alisson, mas quem não acabou com a América esse ano? O Santos, boa. O Curitiba. Figueirense. Tem uma pá aí, o Grêmio. Esses entram no seleto grupo de não acabou com a América. Isso. Mas enfim, é o que acontece. Vocês querem. Agora, sobre o jogo de ontem, eu quero falar o seguinte. De sexta, né? Ou você tá falando do vôlei do Brasil masculino? Tá? Podemos também, eu prefiro. Não, tô falando do sexto. O que mais me chateou, porque a questão técnica, a gente já debateu demais aqui, a questão técnica, nós temos, igual o Ramon falou, nós temos um elenco fraquíssimo, a direção, a parte de futebol da América fez opções terríveis esse ano. Hilárias. As contratações são bizarras, muitas delas já chegaram, já foram embora, outras tantas chegam, a gente tenta ter um pouquinho de esperança, igual esse zagueiro aí. Aí daqui a pouco você vê que não é lá grandes coisas e tal. Mas a parte técnica, eu acho que muito já foi debatido e não vai ter solução. O nível técnico vai ser esse. O que me espanta e o que me deixa mais chateado, eu comentei durante o jogo com o Henrique, é que eu vejo esse time da América como um dos times mais preguiçosos da Série A. E para mim deveria ser exatamente o contrário. O time... Quanto menor a técnica, maior deveria ser a vontade, maior deveria ser a aplicação. Um time com um elenco, por exemplo, que tem o Atlético, que tem o Flamengo, que agora está montando também um bom time, os times que estão na cabeça, eles podem se dar um pouco mais ao luxo de tentar resolver a coisa na base do toque de bola, na base da técnica, de um lançamento, não correr tanto, se dar ao luxo de O América não poderia. O América, a gente falou que antes de começar o Campeonato Brasileiro, que o América tinha a obrigação de ser o time mais aplicado dentro de campo. E o que eu vejo me decepciona muito, porque nessa partida contra a Chapecoense, eu estava vendo ao lado do meu irmão e ele falou: ah, o time do América não corre, cara. Eu não sei o que acontece, parece que não quer jogar. O primeiro lance que o América, na minha visão, teve uma corrida digna de quem quer jogar a bola correndo atrás da bola como se fosse um prato de comida, foi a bola que o Gilson correu, tomou a primeira vez, saiu trombando, tomou a segunda vez, foi lá e o lance ficou perigoso, o cara fez pênalti no Gilson. Aquilo ali tinha que ser os 90 minutos daquela forma. Um jogo como esse contra o Chapecoense, com uma aplicação digna de um time batalhador, você vence tendo ou não tendo técnica, porque o Chapecoense não é grandes coisas também. Não é. Mas é mais chique. Quase ninguém é muita coisa nesse campeonato. Mas mesmo não precisa ser assim, muita Ramon, coisa. Pra... sabe, eu concordo. A maioria dos times é mais que o América. Tem um elenco melhor do que o América. Agora, a distância não é abissal assim, dessa forma. Não sei, cara. Sabe por quê? A gente, qual foi a goleada que o América tomou? Se você Ramon, considerar 3-0 goleada, o que eu não considero, foi a do Santa Cruz. Ô Ramon, o América São Paulo, teve... São Paulo 3-0 também, não? Teve jogos no início do campeonato aí que, com sinceridade, alguns times não golearam o América porque tiraram pé total, porque sentiam que o América não oferecia o menor perigo. Se fosse uma necessidade de golear, o América já tinha tomado umas 6, 7... Eu acho que o América é um time tão sem confiança, um time que, assim, tão... com autoestima... Eu acho que até a autoestima dos caras é tão baixa que os caras ficam assim, eu não vou atacar, eu vou... Entendeu? Sei lá, eu acho que passa até por um fator psicológico também, eles são muito medrosos, os caras, assim... E às vezes você vê uma jogada, assim, que o cara perde uma bola, dá um passe que você fala, não tem condição um cara fazer isso, entendeu? Não sei, cara. Eu acho que o negócio na América passa muito pela qualidade, cara. Porque eu não sei também. Infelizmente, cara, pra Série B a vontade dá certo. O cara ganha. Mas pra Série A, cara, só vontade não vai dar. Talvez a situação... Ô, Ramon, só vontade pode não dar. Agora, nem vontade ter, aí é que não vai dar mesmo. Não sei. Mas vem cá, eu não sei. A zaga do América, os caras são ruins. Mas você vê que os caras dão um bicudo, tenta, dão uma entendeu? No meio de campo, os caras brigam, mas chega lá, a bola toca pra quem? Aí vai, roda a bola, cai no Guerreiro, o Guerreiro faz o que? Isso, mas essa é o tal do correr, o tal da vontade, não é só com a bola no pé, não. É sem ela também. Sim, movimentar, virar a opção. Mas não tem isso lá, cara. Abrir, e ninguém abre. Aí você olha, o cara acabou de roubar a bola, o outro tá parado, igual um dois de paus, no meio de três. Outro, mas eu acho que até por limitação, o cara vai... sem a bola. Tá parado igual dois de paus no meio de três, marcando porque, ele. Sinceramente. E há espaço pra ele entrar, tentar correr, virar uma opção. Mas quem seria? Eu acho que sim. Tem dois ou três no América. Não, todo mundo. Não sei, cara. Ciclano, Beltrano. Porque, olha só. Não corre. Sim, mas quem ali, você olha assim e fala assim, pô, esse cara, eu vou lançar a bola pra esse cara é capaz de fazer alguma coisa. O Osman tem técnico pra isso, tem futebol, mas não quer, mas quem? Não, mexe, corre, abre, vira opção. Acho que a coisa. O Danilo. Você já viu o desespero que o Danilo faz em campo? Corre pra cá, corre pra lá, tenta aqui, tenta aqui, tenta ali. Mas pronto, cara. Tenta. Entendeu? O Danilo é o tipo de exemplo. O cara, às vezes, ele até peca pelo excesso. Mas, então é disso que eu tô falando. Os outros não fazem isso. Sim, mas não sei se seria também uma coisa que poderia mudar a situação, cara. Me faria sentir muito melhor. Exato. Eu me sentiria muito melhor vendo um jogo de um time de 11. Cabeça de bagre que corre e querem como louco uma vitória o tempo inteiro, correm atrás de cada bola, me faria me sentir muito melhor do que eu tenho sentido nos Jogos da América. O que tem me decepcionado, o que tem me deixado puto, eu já falei isso aqui no programa, não é o fato do América ser rebaixado, que era algo razoavelmente esperado. É o América ser rebaixado como o time mais preguiçoso da Série A. Os Jogos do América... Eu acho o América o pior time da Série A. E sabe o que eu coloco muito nessa questão do América ser o pior time da Série A, disparado? Talvez é a falta de humildade da própria direção, cara. Os caras não têm de humildade, entendeu? De chegar e falar, olha, precisamos de alguém para olhar isso. Por exemplo, quando que o Sid Clay foi contratado? Já tava com as 5 rodadas do brasileiro. Né? Aí, tipo assim, do brasileiro não, rodadas. Foi do mineiro não? Acho que tava chegou, já. Voltou, o Sid Clay chegou no brasileiro. Chegou no brasileiro. Eu tô. Bicho, memória já foi embora. Quantos jogadores chegaram pro brasileiro? Uma porrada. Já chegaram. Isso é uma coisa também que eu queria falar. Uma coisa me agradou nessa gestão do futebol esse ano, que a gente tem que saber separar as coisas. Gestão entre aspas, né? Disso que fiz, desse balaio de gato que fizeram. Mas uma coisa tem que agradar, que é o espírito de o América tá me parecendo, nessa parte de elenco, de futebol, tá sendo um pouco mais ágil. Não sei se vocês também têm essa percepção. Há um tempo eu vi o América que às vezes um jogador que era uma tiriça do cacete, o cara passava 2 anos se enchendo o raio do nosso saco aí. Esse ano você pode já pegar muitos jogadores que vieram e não renderam e rapidamente foram dados linha. O problema é que chega um cara horrível, não rende, passa 5, 6, 7 rodadas, percebe e já dá um linha no cara, mas aí conseguem trazer outro do mesmo nível ou pior. Então essa agilidade tem me agradado, porém as escolhas que são feitas a partir dessa agilidade são as piores possíveis depois. Mas nós tivemos algumas novelinhas de contratação do América esse ano já pro brasileiro. Só comentando em cima disso que o Alisson falou, eu elogiaria essa rapidez na tomada de decisão se isso fosse sustentado por uma nova forma de se fazer a coisa. Uma nova filosofia. Obrigado, tá faltando aqui. Só que nós temos um rapaz que a gente vem elegendo colatinas atrás de colatinas, que desde que machucou e voltou e foi preterido pelo Santos, não joga bola nenhuma, que a gente tá falando que já tem um tempo que ele merece um banquinho. Nós não estamos nem mandando ele embora, hein? Nós estamos falando que ele merece um banquinho. E ele não sai do time. O Formiga, no primeiro programa nosso, fez o enorme favor de me socar nos grupos do América, do WhatsApp. E um dos quais... Não, mas hoje eu sacanei, mas hoje eu agradeço, porque eu já dei muita risada por causa desses grupos. É ótimo, uma delícia. Se não fosse ele, eu não tinha ouvido os áudios do Alencar. Olha que beleza. Então, quando contestado, aí falando do Alencar, quando contestado sobre a permanência do Osmar no time, o Alencar sempre argumenta: gente, o Osmar é patrimônio do América. Vocês têm que entender que o Osmar é patrimônio. Então tem que estar. Então, assim, ele está no time porque há um cuidado com o patrimônio do clube. Ok, eu concordo. É preciso ter cuidado com patrimônios do clube. Agora, para mim fica claro que os outros que foram dispensados com rapidez, eles foram dispensados com rapidez porque eles não eram patrimônio do clube. Não porque eles não renderam atleticamente. Porque exatamente, o rendimento desportivo do senhor Osmar já está devendo há muito tempo. Guerreiro. E aí eu não sei até que ponto a gente consegue pesar na balança, em que ponto que esse patrimônio do clube virou a âncora e está puxando a gente para baixo também. O patrimônio é maior que a instituição? Nunca é, né? Pois é. Mas aqui, ô Alisson, quando o Alisson fala que teve agilidade, a gente viu que não teve tanta agilidade, não. Jogadores aí que ficam aqui, vem, não vem, tá contratado, não tá. Entendeu? Eu acho. E uma questão assim, que eu acho que eu vou entrar na questão do Tostines, vem demais, porque como é que é? Não, mas aí eu até. Agilidade na dispensa dos que não são patrimônio, eu até concordo com o Alisson. Não, mas assim. Eu falei na questão da dispensa, Ramon. Tá, A zagueira é um negócio impressionante. É. Então, mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você contrata um jogador e dispensa com rapidez, é se assumir o seu erro também. Você contrata um cara tão ruim que você não. Esse é o grande problema, entendeu? Mas você concorda comigo que se você contrata errado, não é a melhor forma, não. Não tô falando que é elogiável você. Porque antigamente nem reconheceu, eu reconhecia. Se você contrata errado e você, de forma um pouco mais ágil, reconhece que foi um erro grotesco e dispensa, você, de certa forma, você diminui um pouco aquele erro inicial. E o que eu vi acontecer na América em outros anos era você ficar um ano inteiro com aquele cara recebendo dinheiro da América ali, um cara que você sabe que é uma tiriça. Isso não tem acontecido muito mais. Um cara osmanando no América? Exatamente. Inventar o novo velho, osmanar. Puta que pariu. Agora, esse é um ponto que eu acho que é um ponto que eu consigo ver para elogiar. A parte da agilidade nas dispensas, em ser um pouco mais ágil ali nesse comando do elenco. Porém, na via contrária, aí nas contratações, é bizonho o que o América tem feito. Eu falei já também ao longo de uns programas que o América, quase todos os atacantes, os caras de meio para frente que o América contratou esse ano, simplesmente não fazem gol, cara. Esses caras, você pega o histórico dos caras, ó, começou com a contratação do grande Romário, que não entrou em campo, né? Craque. A carreira inteira do centroavante Romário, ele tinha, se não me engano, 10 gols na carreira. O América contratou esse jogador. E aí foi ao longo do ano, essas contratações foram acontecendo. A única exceção a isso é o Borges, que de fato é um goleador na carreira, mas que nos últimos anos também não fazia gol. Todo jogador que o América contrata do meio para frente, não sei se é pré-requisito deles, o cara não faz gol. O histórico recente de todos os jogadores que o América contrata do meio para frente é um histórico recente de não ter gols. O último é o Maicon. O Maicon, desde 2014, não faz um gol. Como que a gente pode esperar que, com um ataque formado por meias e atacantes que não fazem gol, a gente consiga vencer alguém? Brento. Obrigado. É. Você não tem a resposta, Brento? É isso, Bom, Brento. Essa resposta é um pouco difícil de ser proferida, né? Devido a circunstância. Bonito, né? Você tá sendo candidato? Devido à circunstância fatídica futebolística do nosso clube, mas vamos esperar que o Mateuzinho seja esse cara futuramente, né? Que venha nos dar alegria com bastante gols. Sinceramente, eu não quero nem que o Mateuzinho estoure agora no Brasileiro, não, porque não fica, velho. Se ele fizer 4, 5 gols em roda, já rodamos mesmo, agora deixa pra lá. Vamos pelo menos ver se ele arruma alguma coisa pra gente brigar pelo Bido Mineiro, que eu acho que o que sobe, o que falta, sei lá, cara, pra gente agora é pensar no time pro ano que vem. Quem fica, quem não fica. E se tem algo bom acontecendo, é que bem ou mal, da melhor ou da pior forma, mas a gente tá com uma rodagem pro Mateuzinho de Série A aí. Sim. Ficando pro ano que vem, ele vai ser, pode ter certeza que na Série B do ano que vem ele vai ser um jogador muito mais desenvolvido por estar participando dessas partidas de Série A desse ano do que seria se tivesse lá encostado. A mesma coisa, dadas as circunstâncias e dado o praticamente certo rebaixamento nosso, eu já trocaria esse Michael aí pelo Bruno Sávio. Aliás, já teria botado o Bruno Sávio há mais tempo. Não sou nenhum fã do futebol do Bruno Sávio. Não acho que o Bruno Sávio vai resolver a situação da América. Pelo contrário, se ele entrar, vai ser mais raiva da minha parte com os gols que ele perde. Mas eu prefiro ver o Bruno Sávio ganhar alguma rodagem na Série A, que a gente já está praticamente rebaixado, do que ficar botando o Michael, ficar botando jogador que a gente sabe que não vai render nada. E vamos mais, Alisson. Partindo do pressuposto do patrimônio do clube, o Sávio é patrimônio do clube. Exatamente. Tá cheio de patrimônio aí no banco. Xavier, Sávio, Roger. Eu não acho que o Sávio seja ruim, não. Eu acho que o Sávio tava jogando errado, cara. Eu também, Sávio, pois é. Aí é meu medo dele entrar no lugar do Michael. O Sávio não é o jogador de área. Não é pra ele jogar ali. Então, é não sei se vale a pena. É um atacante. Não é. E o Danilo Dias, que fim levou? Brendo. Sabe qual o principal problema que a gestão da América faz com o patrimônio do clube? Você sabe? Então, o principal problema é fazer de bobo o maior patrimônio do clube, que é a torcida. Exato. Isso é a coisa imperdoável que essa gestão fez e que demonstrou, de certa forma, para mim, na reunião da transparência na quinta. Nós vamos falar dela. Ô, vão... Breno, eu posso colocar essa frase no meu Facebook? Se você colocar entre aspas e der o crédito. Aí você vai ficar sulinha. Eu tô zoando, viu, Breno? Mas é porque é um negócio que gosta, a torcida vê, gosta de um crédito. Nossa. Meu Deus. Ô, Ego, deixa eu torcer aqui, Ego, viu? Puta que pariu. Aqui, Bala e Colatina? Vamos? Participações, calma aí, só um minuto. Participações, minuto, vai lá. Sérgio Tavares está mandando aqui que o Ramon ainda continua recebendo material proibido do Formiga. Estou nesse momento levantando a plaquinha, eu já sabia. Pô, velho. Ele cita aqui também que é direito de resposta aí, Ramon. Eu só queria dizer que os meus advogados da Adebra estão providências. Advogados do Brasil. Ele manda aqui também que o Sid Clay chegou no dia 19 de abril, antes de começar Tô falando antes do brasileiro. Menos brasileiro? O Adolfo Henrique manda aqui também, que é o seguinte: agora piorou um ticão. Tudo que tinha melhorado um tiquinho, agora piorou um ticão. E ele manda aqui que o congolaço do Arson ia ficar tomando sufoco de Chapecoense no segundo tempo. E ele mandou aqui que os caras não erram o cruzamento, igual o Helder. Acho que ele está falando dos caras da Chapecoense. Né? É, deve ser. Ou dos demais clubes do Brasil, né? É, certamente ele não está falando do Helder. Teve alguém que errou mais cruzamentos que o Helder no brasileiro? Ah, sempre tem um pior que o Helder, mesmo porque o Helder jogou pouco, né? O Helder jogou pouco, né? Tem prêmio. Agora, nós podemos fazer um levantamento do percentil de aproveitamento dele versus as participações. Pelo quê? Percentil. Puta merda, cara. O cara chegou. Vamos lá. O Dorico Paraguaçu sentiria, né? Se sentiria cruzado de cara dele. Tem mais alguma participation aí, A bicicletinha do Formiga que tá passando por aí. Então vamos para as votações aqui pra gente entrar no papo de quinta-feira. O Alisson, começa você aí. Quem foi o bala do jogo? Nossa, o bala do jogo? Vai ter que dificultar, Puta merda, viu? Nossa, sinceramente. Tá difícil. Eu vou votar no Juninho, cara. Porque eu acho que ele, dentro do... Não, eu vou votar no Gilson, porque fez o gol e a única corrida fez o gol. Com vontade, com um pouquinho de garra naquele jogo ali, eu acho que a jogada foi a jogada de garra. Justamente no gol. Então, para premiar aquilo que eu esperava do América, um time raçudo, um time brigador, eu vou votar no único lance que foi nesse estilo, para mim, votar no Gilson. Muito bem. Seu Ramon? Gilson? Seu Brendo? Bom, meu voto não vai dessa vez para nenhum jogador, dessa vez vai para a equipe de marketing do América. Equipe de marketing, quando eu falo, eu digo os funcionários. Uma turma que está fazendo um trabalho bacana, com uma redução de recursos, né? Apesar que esse ano tivemos mais investimentos do que o ano passado. Então o meu bala da rodada aí vai para a turma do marketing da América, aí, o Ronaldo Inácio, Cláudio e a Moniquinha. Então, de parabéns aí pelo trabalho e os demais funcionários. Eu nem sei se no caso deles, do marketing, a gente pode falar que eles tiveram mais recursos, né? Porque o América teve. O recurso exclusivo do marketing... Não. Foi sim, foi investido um pouco mais em relação... Mas teve alguma ação especial na sexta? Ou não? Não, nessa sexta foi somente o ingresso e tal. Distribuíram o Lexotan na saída. E botriu... Estão distribuindo tarja também, preta. Tem uma música, Lexotan, tem uma música assim, E quiseram também. E também foram distribuir Gardenal, né? Pra gente não dar ataque epilético durante o jogo. Podia dar pros jogadores do América. Ai, gente. Ô, gente, nossa, maldade. Vambora. Então tá, eu também vou votar no Gilson. Quer dizer, eu também, né? Também. São 3 votos pro Gilson e 1 pro marketing do América. O Juninho também era candidato, viu? Porque o meu Juninho tem mostrado essa raça como sempre, né? Juninho é um dos jogadores mais regulares do América, né, cara? E é um dos que vem mais desacreditado, né? Sim. Fora o zagueiro do Azerbaijão, acho que o Juninho foi o que menos tem a fera aqui, jogo. Já que você falou do zagueiro do Azerbaijão, eles vão dar o prazo de 48 horas, 2 dias plutonianos pra ele, igual as contratações da América, os 2 dias bicho, não vão passar, mano. Eu não faço ideia do que eles vão fazer mais, não, viu? O pessoal tá bondoso. Rapaz, deve ser muito bom pra estar esperando esse tempo. Crack, tudo isso. Vamos esperar. Vamos pro bala. Esse cara entrar em campo, você vai ver. Calma, Lorim tá voltando. Próximo jogo. Super Saiyajin. O Super Saiyajin vai voltar em Saiyajin ou não? E aqui você vê o Pikachu. Você vê que você. O nível do América. O nível da merda você mede quando você começa a ter expectativa pela volta do Suelliton, cara. Aí você vê que você tá na merda. Mesmo. Aí, bicho, aí tira o Suelliton e fala, não. Aí vai pôr o Roger, fala, agora o Roger vai. Aí o Roger fala, não, agora, bicho, faz um rodízio, cara. Acho que os caras combinam. Vamos fazer um rodízio, assim, pra ver quem vai jogar. De cagada, velho. Não tem condição, não. Falando em zaga. Tira uma medanha. Falando em zaga do América, o gol que a seleção olímpica tomou também foi nível América, né? Que a bola rolando no meio da área inteira, só pra encontrar o atacante sozinho. Beleza. Vamos lá. O Colatina, seu Alisson. Não. Ah, agora o Colatina. É, ué. Você não quer votar a Colatina, não? Não, tem. Já tem. Mas tem unanimidade, viu? Oh, eu vou votar, assim, tem inúmeros, né, porque na partida de sexta foi terrível, pouca gente salvou. Poderia votar no Michael, que de fato, no primeiro jogo dele com a camisa da América, ele me enganou, porque eu achei que ele tinha potencial para dar alegria pra gente, e depois disso acabou. O cara chega a ser bizonho, tanto que ele erra de lance, ele é o que eu falei num dos programas passados, aí. Tem atacante que chama gol, aquele atacante que a bola vai pra ele. Tem atacante que parece que ele expulsa o gol. O Michael é um cara que acha que se ele passar 50 jogos ali, as chances de gol fogem dele. Ele é impressionante. Poderia votar nele, que pra mim também foi muito mal, mas eu vou votar no Alisson, né? Não tem como. Eu tô junto com a bizarrice daquela. É, a bizarrice que ele fez é merecedora do Platina. Muito bem. Seu Ramon. O Alisson não tem. Alisson. Ô, Brendo. Mantenho meu voto das minhas últimas participações aqui no programa. Vai pro senhor Alencar. Ah, muito bem. É, eu vou votar no menino Alisson, que fez um belo gol de cabeça. Muito bom. Tirou o goleiro, né, cara? É, tirou, viu? O goleiro tava nela. Tava nela. Você antecipou bem, Eu não li notícias a respeito, eu só vi a convocação, repercuti a convocação, não pude comparecer até por estar longe, até iria se tivesse em BH, mas não estava. Faz isso não. Ah, eu iria. Faz isso não. Quinta-feira à noite? O que eu vou fazer quinta-feira à noite? Ué, não tá passando. Tinha Olimpíada pra assistir. Tem aqui, como era gostoso o meu cinema no Canal Brasil. É bom, cara. Fala, Brendo. Isso da sua localização geográfica não é desculpa, pois eu estava em Contagem, estive presente lá no Shopping Boulevard. Pera aí. O cara tá ali, Brasil é um pouquinho mais longe que Contagem. Olha, amanhã... Eu sei, pô. Amanhã estarei entregando na Câmara Municipal de Contagem o seu pedido de extradição, cara. Você a partir de uma persona não grata na República Contagense, entendeu? A República Abobadiense de Contagem. Sei, República Newton Cardosiana de Contagem. Não. Que isso, cara. Aqui não sou bolivariano, elegeu até um prefeito comunista, cara. Peraí, vamos voltar para o assunto. Teve na quinta-feira o primeiro. Foi anunciado esse trem, viu? O primeiro encontro da transparência americana. Muito bem, a gente já várias vezes aqui criticou a falta de transparência, o que eles acreditavam que era transparência e eu pelo menos demonstrei minha discordância, outros aqui também. E aí nós tivemos aí o menino Brendo que foi lá conversar sobre transparência no América. Ô Brendo, e aí? Qual que é o nível da película? G5, G4? Como é que estava a transparência? Bom, sobre a reunião da transparência, podemos ressaltar principalmente os salgadinhos servidos antes estavam quentes, bem aquecidos, né? Um café... Coca não, porque o sócio torcedor, né, faz aliança aí, né, enfim, então tinha... Produtos Ambev, isso mesmo, produtos Ambev, tinha um café expresso também, isso mesmo, foi Pepsi e soda, não tinha bebida alcoólica não, para todos ficarem no estado normal, sobe, né? Sobe. E participarem bem dessa reunião da transparência americana, que é um grande marco dentro do América Mineiro, né? Abrindo, além dos seus conselheiros, que sempre frequentam as reuniões, né, do conselho, haja visto tanto que o Cláudio Corneta já disse, a grande presença maciça dos conselheiros, dessa vez, por falta de quórum, resolveram chamar o sócio Onda Verde, onde eu fui como sócio Onda Verde. Enfim, vamos lá. A reunião foi dividida em duas etapas. Primeiramente, a parte financeira, onde eu me embasei mais, né? Que peguei algumas análises de balanços do América e tal, fiz algumas considerações contábeis durante uma semana, mais ou menos, nos horários do meu almoço, fiz essas análises, umas anotações em planilha, e levei impresso, né, para poder conversar sobre isso, e até me sentei próximo ao ex-presidente Magnus Livre e outros amigos também da Barra Una. Enfim, primeiramente, começaram falando, né, do cenário econômico da América, das receitas, das despesas e tal. O Paulo Assis tomou a palavra, quem fez a abertura foi o Alencar da Silveira, né, como sempre, falastrão. Papel dele de presidente, tem que abrir mesmo, tá certo. É o papel dele. Aí ele esteve lá enaltecendo bastante a gestão da América e tal, ressaltando sempre que pegou o clube endividado, mas é normal, segundo ele, pegar o clube endividado de uma gestão para outra. Afinal, enfim, estamos no Brasil, né, gente? Nessa terra de tupiniquins, tudo tá tudo certo. Enfim, aí continuando a gestão, a transparência, né, o Paulo Assis toma a palavra, começa a apresentar alguns números, né, uns números que ele ainda já ressaltou a mim e alguns outros participantes da reunião, que vão ser mais explicados conforme nós pedimos. Só um parênteses, Brando. Quantas pessoas, mais ou menos, você viu lá? Não, dessa vez tinham bastante pessoas, assim, tinha cerca de 40 pessoas. 40, tá bom. Não sei quantas pessoas costumam ir, mas tinham 40 pessoas, cerca... Costumam ir 15. Geralmente fecha uma mão e meia, né? Então, mas vamos lá, continue. Continue com o relato. Aí o Paulo Assis começou a falar um pouco sobre a transparência e tal, falando sobre as dívidas da América, um quadro evolutivo dos três últimos exercícios, justamente dos três últimos exercícios que eu tive, que eu busquei na internet os balanços da América. Ele começou a apresentar os números e tal, uma crítica que eu fiz para ele... uma das minhas primeiras abordagens, que foram totalizando 5 abordagens durante a demonstração do painel financeiro, né, foi a falta de, assim, na minha opinião, de, não sei se poderia dizer sabedoria, mas a reclassificação das dívidas a longo prazo, que para quem trabalha na área contábil, o passivo não circulante. Isso aí me chamou um pouco a atenção, de ter acelerado tanto assim o pagamento dessas dívidas em função do aumento da receita para 2016. Tudo bem que em 2015 a receita ficou um pouco estagnada, mas os credores estavam sendo negociados. Enfim, houve um aceleramento para pagar essas dívidas, claro, justificada a amortização dos juros que elas estão gerando e outras negociações que estão em curso também. Acho que poderiam ter, eu fiz essa ponderação, analisando os números da América, acho que deveriam, poderiam esperar um pouco mais, algumas, tendo em vista o potencial de crescimento, a valorização do intangível, né, da marca da América, para o ano que vem, e o aumento de receita, o ganho de capital operacional, né, que seria com o futebol a partir do exercício que vem, aumento de cotas de televisão, etc, etc, etc. Enfim, mas essa foi uma posição de gestão do América. O que me assustou quando foi demonstrado, na verdade, não assim, o Paulo Assis deixou bem claro, tal, o balanço assinado por um contador, né? Enfim, tudo realmente, de fato, como manda as normas contábeis, né? Nada de ilegalidade dentro do demonstrativo dele, tudo dentro das leis, tudo dentro dos conformes, mas, assim, ficamos com um pouco de curiosidade de vermos, né, que para poder até mesmo salientar mais, dar mais sustentação aos números apresentados, o que ele prontamente disse que vai enviar, até mesmo a criar dentro do site lá da América esses números e tal, mostrando as evidências e tal. Ele falou que é totalmente tranquilo e acredito, confio no que ele disse, visto mesmo pelo porquê esses presidentes da América, eu particularmente, tenho a certeza que não dependem de dinheiro de clube, porque são pessoas bem-sucedidas nas suas vidas profissionais, né, em suas empresas, outro político e tal. Enfim, de fato, não tem necessidade de desviarem nada da América. Isso é, para mim, é nítido. Às vezes somente atravessam um pouco na gestão do clube, que acaba prejudicando o próprio clube, mas nada de ilícito nisso, né? Somente com a boa vontade deles acabam atrapalhando um pouco. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, não só de mim, de outros conselheiros e outros sócios Onda Verde, que o Paulo Assis ressaltou o aumento do reconhecimento de dívidas, do passivo do América, esse ano, de coisas que não estavam sendo cobradas lá atrás, né? Que tinham credores não reconhecidos, né? Como se diz, os devedores duvidosos, que agora está sendo reconhecido. Isso aí que foi a pulga atrás da orelha, entendeu? Que aí eu comecei a criticar mais o Paulo Assis e ele disse que vai nos enviar os borderôs de dívida, né? Nesse caso, e as notas explicativas do responsável contábil do balanço. Mesmo pelo porquê, eu até não sabia disso, me explicaram lá que o América conseguiu adesão com êxito do Profut, e o Profut exige sim esse portal de transparência, se o clube tem a sócios torcedores, adimplentes têm o direito disso. Então, o América está cumprindo nada mais nada menos que uma mera formalidade também do Profut, né? Uhum. Então, tudo dentro dos parâmetros legais, e também o América se antecipou, porque esse ano eles não necessitariam ainda de fazer esse portal da transparência. Então, até um ponto positivo dentro disso aí. Enfim, foi feito isso, né? Algumas dívidas, o América tem dívida até hoje com a Havaí de 2009, se não me engano, dívida com a Poker de 2003, né? Dívida com o arquiteto do Independência, de 600 mil, que agora já está mais de 1 milhão e 200, se não me engano, se não me lembro muito dos números que foram demonstrados pelo Paulo Assis. Dívidas com o... Só voltando aqui, Ben, que eu acho que o arquiteto Independência vai ter um pago, vai estar sendo feito um esquema diferente para pagamento dele, não é? Talvez com... Isso, com negociando, tá em negociação ainda, apartamentos, né, da direcional, né, do consórcio que tem, como também já tem várias cartas de apartamento pro Alencar da Silveira, né, e para outros presidentes que depositaram dinheiro, né, emprestaram dinheiro para a América. Nada mais justo, na minha opinião, de quem colocou dinheiro, retirar ele de volta. E até mesmo se tiverem fazendo com ganho de capital, né, visto que eles estivessem aplicando esse dinheiro em um outro negócio, poderiam ter rendimentos, nada mais justo até mesmo pagar o rendimento a eles. Uhum. Visto que o clube estava quebrado quando colocaram esse dinheiro lá dentro. Enfim, o que me deixou mesmo com a pulga atrás da orelha foi, não a pulga atrás da orelha, né, um pouco mais de curiosidade, é reconhecer esses credores do passado, às vezes um pouco conforme o Paulo Assis diz, até mesmo um pouco mais distante, né, que não era dessa gestão hoje do clube, reconhecer mais essas dívidas, saber de onde de fato elas vieram, né, como vieram e por que vieram, inclusive, e por que esses credores não cobraram ao longo do tempo, desde que essa dívida nasceu até hoje, e agora insistentemente estão cobrando. Segundo Paulo Assis, porque o América agora está nadando, enfim, num rio mais de águas mansas no tocante financeiro. Com acesso à Série A, é claro que todo mundo sabe que a receita vai aumentar e se alguém tem uma dívida, vai atrás, né? Não, mas só uma parte. 2011 a gente também teve uma Série A, né? Não sei que essas né? Sim, é complicado. Bom, Ramon. Eu tenho dívida de 2003, né? Não, eu concordo e entendo, Ramon. É só assim, pelo que eu me lembre, a gente não teve um aumento de receita igual nós tivemos igual esse ano em 2011. Se eu estou enganado, o contrato de TV daquela televisão época foi muito interessante. Não, nós não tivemos, igual a gente teve recentemente, a venda de Richarlison, de Rodriguinho. Então, assim, eu imagino, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que o saldo desse ano foi, assim, de fato, muito maior. E o América nunca esteve no patamar desse ano. Só uma agora, parte, essa dívida da Poker já é uma dívida que já foi falada há mais tempo também. Algumas não, reuniões. Aí já é outra questão. Sabe o que me espanta, cara? É que o América chegou a propor um condomínio, né, de credores, né? E será que esses caras não foram convidados, não quiseram? Como é que será que funcionou isso? Assim, são dívidas muito antigas, né? 2003 com a PUC, fornecedor de material esportivo. Tem, vamos fazer o quê? 13 anos? Né? Então, assim, são dívidas... Não está... Essa dívida por conta dos... Como, por que, que não foram... né? Ramon, tem uma explicação aí que o Paulo Assis disse, e até concordei com ele. Nesse contrato com a PUC, foi de uma decisão unilateral da América de rompimento da parte da América. Então, deveria ser pago, efetuado o pagamento. Uhum. Mas existia uma cláusula abusiva de juros, por isso a América não liquidou essa dívida na competência devida, que seria 2003, entendeu? E até hoje ela vem se protelando. E hoje a América ainda não conseguiu fechar com a Poker, porque parece que a Poker é uma empresa familiar, onde o dono está passando com bastante dificuldade de saúde, e o América ainda não conseguiu sentar com o dono da empresa para poder, de fato, bater o martelo dessa dívida e dar um jeito de pagar, ou sei lá, fazer o quê, dessa dívida. Se também o América foi esperando... E só o dono negocia a dívida. Não tem como negociar esse vídeo judicial, não, porque se teve uma interpelação judicial, deve ter tido um parecer, alguma coisa, parcelar isso. Porque, não duvidando da integridade de ninguém lá dentro, mas às vezes o que me passa, assim, por já ter participado de algumas reuniões, e algumas dessas dívidas já serão dívidas já citadas há algum tempo, é que todo passa ano, sai ano, sempre aparece uma bomba. Parece que não existe uma... Não se faz um levantamento real do que a América deve, entendeu? Porque é complicado, porque a gente entra ano, a América tá bem, aí entra ano, nós estamos equalizando as dívidas, a América não tem dívida, nossa constituição, aí de uma hora para outra aparece uma... Eu até entendo isso, mas pelo que o Brendo tá falando, pelo pouco que eu sei das coisas dessas histórias de dívida do América e tal, tem esses penduricalhos para trás, igual tá sendo mostrado aí o da Poker. Você mesmo tá falando que isso já foi citado anteriormente. Agora eu entendo que há certas coisas, e aí vai um pouco também da nossa filosofia brasileira de judicialização e cambal, fios de bigode, etc e tal, eu até entendo que alguma dessas coisas não tenham sido resolvidas, mas aí eu não pegaria necessariamente essa dívida que está se arrastando há tanto tempo como um exemplo de depor-se contra a gestão que está sendo feita, porque me parece que a gestão nessa questão, nesse quesito financeiro, pelo menos, está sendo melhor colocada. Então tem essas jabuticaba que a gente costuma ter, que aí vai aparecer essas coisas. Não aparecer nenhuma grande novidade, aí eu até aceito, entendeu? Porque... Não aparecer nenhuma grande, e a princípio não apareceu, sim, né? Sim. Não tem nenhuma... O que me espanta muito é que são dívidas antigas, por exemplo, igual o caso do arquiteto, era uma coisa assim que a América sabia que tinha que pagar, né? E era gente da atual administração que sabia, porque o Independência, muita gente que está ali hoje estava na época da Constituição da Independência. Aí eu concordo com você. Aí, entendeu? Não tem justificativa não de falar que não sabia. Não. E sobre também pagamento de presidente, como é que vai ser feito, né? Se vai ser feito um consórcio, acho que são coisas mais bem parecidas. O pagamento dos presidentes será feito com... A maioria deles já aceitaram, né? Tem alguns outros ainda que estão em negociação, né? Consolidação do pagamento. Vai ser feito com vai ser dado as cotas, né, de apartamento para eles poderem, assim, ficar construindo. Porque depois que a direcional construir, a América vai repassar para eles, né, o direito daquele apartamento, né? Vai dar ele como... Vai fazer uma permuta, né, da dívida. E cada um vai ficar com seu apartamento e vai liquidar o passivo com a América. Enfim, isso que foi dito para nós lá. Agora, o América também, na minha opinião, apesar que muitos de nós não vemos, né? E o Paulo Assis ainda ressaltou, até achei interessante dele, falou que vai enviar totalmente essas dívidas outras antigas aí para nós e tal. Ok, se ele vai enviar, vai dar sustentação e álibi aos números que ele apresentou. Totalmente legal, totalmente plausível. Enfim. Sobre a questão também que a América fez, achei que foi uma coisa legal, que até mesmo outros funcionários, depois eu tive o trabalho de perguntar outros funcionários, que eu não vou citar o nome, se de fato está sendo feito isso internamente na América, a valorização de cargo, plano de carreira. De cargo e salário, né? Plano de carreira, de fato está sendo feito, está sendo implantado isso agora na América, que eu acho que não deve ser restrito somente ao futebol, mas também à área administrativa, que alicerça ao futebol, né? E também o investimento em coisas básicas, gente, que a América não tinha. Conforme também conversei com outros profissionais, com outras pessoas que trabalham dentro da América, né? Sobre os bens, né? De computadores e tal. Parece que antigamente, até mesmo outros presidentes confirmaram isso, né? Alguns outros, outras pessoas que estavam lá na reunião confirmaram isso, que a América tinha uma massa falida da área de tecnologia e da informação muito grande, onde foi investido agora em compra de novos computadores, cadeiras, enfim, coisas básicas que nós jamais pensávamos que a América não tinha, que ele tinha, que na verdade não tinha. Então, isso quando tinha, muitos também eram até emprestados para presidentes, né? Muito, pois é, também. Isso aí eu de fato não sabia, isso é uma coisa positiva, foi investido uma quantia bem significativa. Sobre também, gostei de ter visto, né, a reforma do CT do Santa Luzia, onde os meninos da base ficam, né? Foi apresentado para nós algumas fotos, porque o América estava correndo seríssimos riscos de perder aquele certificado do clube formador, onde até mesmo o Alencar disse com as palavras dele, recebeu um e-mail do Danilo, quando veio se tratar aqui, vocês lembram? De uma lesão que ele teve no Real Madrid, acabou que ele foi se tratar lá no Atlético Mineiro, vocês lembram disso? Então, Danilo foi visitar a base, viu dentro lá do CT de Santa Luzia, televisão de tubo, telha de amianto, o chão da cozinha totalmente estourado, né, os refeitórios em condições precárias, outras coisas mais em condições precárias. Ele mandou um e-mail para o Alencar falando que nada mudou desde quando ele ficava internado lá na base, né, ficava hospedado lá em Santa Luzia, como todo jogador da categoria de base fica, né, quando tem menor condição financeira, como era o caso do Danilo, quando estava começando sua carreira. Ele ficou horrorizado e triste saber que nada tinha mudado e que nada estava sendo feito para poder melhorar a condição daqueles atletas que estavam ali sendo formados, são de fato o patrimônio da América. Sendo assim, ele ia doar 20 mil reais, né, pela tristeza que ele viu a situação daquilo. O Alencar agradeceu a ele, falou que não sabia de fato da situação, o que estava se passando lá. Feito isso, o Alencar imediatamente saiu de Cabo Frio, de suas férias, e foi lá para poder ver o acontecido. O que eu acho particularmente, Breno, uma vergonha, um dono, um presidente de clube não saber o que está se passando dentro da base, né? É patrimônio, é um que gosta de falar que é patrimônio do clube, e patrimônio do clube, pô. E uma coisa, o Alencar não está no América há um ano, né? O Alencar está no América desde a época do Baltazar. Não chegou. Mas agora, enfim, aí foi feita a reforma, ficou muito bonito mesmo. Ô Henrique, o Alencar fez parte da administração do Baltazar, sim. Então, eu disse, não chegou agora, não. Ah, tá, enfim, desculpa. Aí, voltando aqui, a reforma ficou bem simples, né? Mas atende todos os requisitos que a FIFA exige para ter a chancelagem do clube formador. Uma reforma simples, mas bastante saudável para os nossos meninos da base poder se criarem lá, né? Nada de muito luxo, mas bastante aconchegável, né? Que podemos dizer. E onde agora eles já têm uma condição melhor, né? Tem uma televisão de plasma para poder assistir, tem uma Sky para poder ver os jogos, tem um chuveiro bacana para poder tomar um banho. Oi? Uma pergunta: o América aceitou o dinheiro do Danilo? Não aceitou. Agradeceu, mas não aceitou. Bacana, que é demais, né? Pelo amor de Deus, né? Não aceitou, eu acho justo não ter aceitado, né? Mas felizmente o Danilo foi lá, porque talvez se ele não tivesse ido, até agora o Alencar não tinha visto o que estava acontecendo lá dentro, né? Pois é. E não dá pra achar ruim. Não dá pra achar ruim quando o Davi Luiz fala que a situação na base do América era caótica. Sim. Pois é. E são essas pequenas coisas que, tipo assim, cara, na boa, o cara não sabia como é que a coisa funciona. É no mínimo uma missão, né? Você é presidente do clube, não sabe como é que é a coisa. Quem que é o presidente responsável pela base na América? Pois é. Tinha dois ou três presidentes fazendo a inauguração da porra do banheiro lá da, no CT lá na Bourbon. Vamos voltar a falar do diabo do banheiro. Tava lá. Tinha dois ou três lá fazendo a inauguração do banheiro, mas ninguém sabe como é que tá o Santa, Santa Luzia. Pum, como é que estão as outras instalações. Cadê? Aí, Henrique, usando o seu exemplo, quando o Davi Luiz vira e fala que comeu angu e teve capital na América, você tem que dar ouvido pro cara. Ou quando o cara de 19, o cara que tá lá, teve um jogador da base da América e foi pro Flamengo, né? Viseu. O América tá brigando. Viseu. Aí você vira o cara, pô, velho, o cara tá errado de sair. É, será que ele tá tão errado assim? Tem que ver. Mas enfim, agora a base já tem um refeitório bacana, tem portaria lá com portão eletrônico, porteiro para poder vigiar para nenhum enxeribe entrar, o Rodanel tá passando ali agora, o terreno valorizou mais. Isso é uma coisa positiva aí que, de fato, apesar de tardia da presidência, mas de fato merece aí o nosso reconhecimento por ter reformado e que está cuidando de fato do real patrimônio do América e não cuidando de Osman, né? Que eu acho que vale muito mais investir na base do que investir em Osman para poder ficar dando essas pataquadas que ele dá dentro de campo. Tem que cuidar do Osman também. Vamos cuidar do Osman. O Osman vai dar a volta por cima, vocês vão ver. O Osman vai queimar a língua de todo mundo que tá aqui. Arremata aí, Breno. Agora pra poder ficar... Ô, Henrique, somente pra... só falando do Osman aqui, eu tenho medo do América ter 70% de nada, cara. Isso aqui não, não fica com medo. Aí, meu bicho, não tem problema não. Investimento é assim, tem risco, não, às vezes a gente investe errado. Não se preocupa não. Vai, ô Breno, bom, arremata aí pra nós. Isso, e a segunda parte da reunião foi pautada no futebol, claro, onde eu escutei mais do que falei, apesar que foi me dado bastante oportunidade de falar também sobre o futebol, sobre essas questões, né? Aquele presidente mais cheinho do América, acho que é Paulo Lasmar. Cheinho, você foi legal com ele, velho. Cara, ele vai te mandar uma camisa depois dessa, velho. O Paulo Lasmar. Eu gostei do que ele falou, particularmente. Ele me falou aquilo que eu sempre pensei desde o início. Gente, ele parece ter sido o único, decisão unânime do conselho, mas voto vencido, óbvio. Que o Givanildo já estava ultrapassado, estava obsoleto, né? E no final do ano, quando passou do jogo do Ceará, já era a hora do Givanildo estar se mandando do América. E tá trazendo Paulo, alguém. O Paulo, pra quem não lembra, foi aquele que falou do... Que derrubaram o Paulo. Da derrubada, isso, do Sérgio Vieira. Isso. Daí ele falou que o Givanildo tinha que ter se mandado, e ele colocou essa questão no conselho, só que não foi aceito. Isso eu concordo com ele, gênero, número e grau. E que acho que de fato deveria ter vindo um outro treinador com uma outra perspectiva de futebol naquele momento, né? Já para poder planejar o campeonato brasileiro nosso, mas infelizmente não foi aceito. Aí depois o Euler tomou a palavra, né, falando que ele se reuniu juntamente com o Alencar, né, com o Givanildo, falando que os dos erros do Givanildo, que foi forçar os jogadores a jogarem muitos jogos consecutivamente no Mineiro, que acabou estourando em várias lesões, apesar que o Departamento de Fisiologia da América havia avisado para poder poupar alguns atletas, mas o Givanildo era obcecado por poder ganhar esse campeonato mineiro, né? Aí acabou estourando nossos atletas, né? Pablo e Tony, por exemplo, que fizeram fazendo boas partidas, né? Boas apresentações. E acabou estourando esses atletas aí, porque o Givanildo era obcecado em ganhar o Campeonato Brasileiro e havia pedido somente mais duas, três peças para eles, para poderem reforçar o brasileiro, porque ele ia fazer um timaço com aquilo que ele já tinha em mãos, somente mais duas, três peças, né? Os Osmar e Rafael Bastos. Pois é, o Euler não concordou. Osmar já tava. O Euler não concordou, assim, muito, mas enfim, como estava na mão do Givanildo, a questão da contratação foi até o voto de confiança, já que ele estava lá. O que eu acho que é contraditório, na minha opinião, porque você, como um gestor, nesse momento você tem que pôr um termômetro, né, nessa situação. Pô, eu sou cego de ver que o time custou para se classificar como quarto colocado do Mineiro. Tudo bem que foi campeão mineiro, mas, tipo, vou demorar tanto assim para poder mexer? Não, né? Enfim, por conta disso, ele perdeu o time das contratações, tinha fechado já, praticamente fechado com o Negueba, com o Thiago Galhardo, né? E estava fechando com o Alex do Internacional, mas acabou perdendo time por falta do aval do Givanildo, que deu no que deu, né, gente? O que nós estamos vendo agora foi somente o fruto da má gestão dentro do futebol, que onde eu também disse que se demitiu o Givanildo, demitisse também a cria dele, o Cláudio Prats, porque para mim é 6 por meia dúzia. Então, o Cláudio é cria do Givanildo? Sim, o Cláudio é cria do Givanildo, quem trouxe... Quando o Cláudio Prates veio para cá, sim, não senhores, sei, quando o Cláudio Prates veio para cá, não sei se os senhores se lembram, quem trouxe foi o Givanildo. Não sei se ele estava antes. O Cláudio era auxiliado de Givanildo. O Givanildo foi demitido e o Cláudio ficou como auxiliar. Auxiliar permanente. Mas então, aqui, tá. Mas é complicado agora também colocar, sei lá, cara, eu acho que, né, o reposto, rei morto, não sei se também essa questão do Alex, depois o Alex voltou para a América e tal, ou enfim. Alô, alô? Agora não adianta... Oi? Nós estamos te ouvindo. Ah, tá. Pode continuar falando aí, gente. Eu acho agora também o América ficar, né, apontando culpados, o desastre que está sendo a campanha, não vai resolver muito, tem que ser uma coisa interna. O culpado, Ramon, chama-se presidência. Esses são os culpados. É. Pronto. E o problema é que é muito presidente pra gente saber quem que é o... É muito presidente sem a torcida saber quais são as reais atribuições de cada um. Foi o que o Sandro da Vapelhada justamente disse. Por que tem 9? Por que não pode se cobrar de 1? Eu acho que tem é pouco. A solução para a América, para mim, tem que ser transformar o América numa cooperativa. Todo mundo que é sócio, torcedor, participa agora, entra com uma cota à parte. E aí nós vamos ter um conselho de 150 para decidir cada bolacha. Ô, Henrique. Oi. Desviou alguma remessa do Brasília que vinha para mim e foi para você, velho? Do Brasília não, do Formiga? Chegou pô, deixa o Brasília dar uma quieta, pô. Chegou um pacote aqui com um adesivo do esmilinguido. Os presidentes que lá estavam, né, alguns não foram, assumiram o erro, estão cientes disso. E o que me deixa mais triste, sabe o que é, gente? O América, a Globo vai tomar um prejuízozinho com a América. O América em 2019, dentro dessa perspectiva, se o América estivesse, se mantesse na primeira divisão até 2019, 2019 estava orçado em receber da Globo já um pré-contrato assinado entre 50 milhões. A América recebeu de luvas já, e a Globo vai tomar esse prejuízo, que nós vamos ser rebaixados agora, de 4 milhões. Entendeu? Não, até 19 nós voltamos, só relaxa. Não, mas não. Calma aí, o contrato está escrito em se manter. Ah. Em não, cima cara, de... mas eu tô no Estela. Não é estar. Estar... No isso é debatível. Mas ô, Breno, assim... no final a Globo não tomou 4 milhões. Ela teve o lucro de 46 milhões, cara. Não, entendeu? Gente, eu acho tá seguinte... tranquilo. Tá tranquilo, olha só. Mas o Henrique falou uma coisa, Henrique. A Globo tá feliz, já teve notícia. Agora, aí, a maior audiência, a maior audiência do campeonato foi o jogo do América com o Corinthians. E a gente sabe que isso é graças à torcida americana. Claro. Esse ano, o América recebeu mais receita de TV do que Chapecoense e Ponte Preta. E isso o Euler afirmou, que o contrato do América de televisão para esse ano foi muito bem formulado. Que bom. O Henrique, você falou um negócio interessante aqui, só pegar... Para variar? É, claro, pô. Você é o nosso professor Pardal, cara. Nossa senhora. Aqui. Você falou que o América volta. Eu não tenho dúvida nenhuma que o ano que vem a gente briga pra subir. Porque o América, ele tá num limbo, cara. Ele é muito competitivo pra B e não e consegue ser um time de Série A. Você lembra o Fortaleza uma época? O Fortaleza viveu nessa... Ele caía e subia, caía e subia. Caía... Eu acho que o América vive esse momento, cara. A gente tá um pouco acima da B e ainda tá um pouco abaixo da A. Pô, que bosta agora, de exemplo que você arrumou, seu Fortaleza, mas... não? Não, cara, mas... Eu só espero que o América não seja o Fortaleza, cara. Não, concordo, é mais ou menos concordo. Isso. O grande problema fechar, é saber que a gente vai ficar. Para fechar aqui, tem uma questão de ordem que precisa ser levantada. O último comentário que nós recebemos aqui do Sérgio Tavares, que diz: pelo que eu estou entendendo do relato do Brendo, então, apesar dos pesares, estamos melhorando. É isso? Só falta melhorar o futebol? Vai, América! Ô, seu Sérgio, o senhor havia prometido terminar o ano no seu pessimismo, então vamos mudar o tom, que eu tô achando seu tom aqui muito animado. tá? É isso, gente. Ô Alisson, você que passou, assim como eu, grande parte da explanação do Breno Calado, você tem algum comentário a fazer? Não tenho. Essa parte financeira, administrativa, burocrática, eu nem entro muito porque eu não tenho as informações necessárias. Eu prefiro... O futebol da América já me faz raiva o suficiente, eu não quero essa raiva com essa outra parte, não. Faz bem, cara. Então, tá, particularmente, é salutar. Muito bem. Eu particularmente vou aguardar mais, né, os dados contábeis, os dados financeiros que o Paulo Assis prometeu, falou que vai postar aí na internet e tal, etc., que dão mais sustentação aos números que ele apresentou, que ele mostrou para nós lá. Mas se ele apresentando aí os números, né, e com a segurança que ele conversou na reunião, acredito que estejam coerentes, né? Mas já vale. Para as próximas, que nós sugerimos lá, BSC para a América, né? Que é o acompanhamento de evolução desse plano estratégico do América, né? Fazer também uma análise de SWOT para o América, ver quais são os riscos externos, e até mesmo os riscos internos, né? Que tipo podem dar eminência. E isso, não só os MAM, mas caso do ar. É um risco. É um risco enorme que pode acontecer, né? E dentro dessa perspectiva, ele apresentando os números, né? Dando mais sustentação, né? Como ele disse, vai fazer no portal de transparência na internet para toda a nação americana acompanhar. Sim. Porque acredito que a parte financeira estão tendo, sim, uma boa gestão, de forma geral, de forma sucinta, né? Fazendo uma análise geral. Uma boa gestão que pode nos propiciar horizontes mais cristalinos, né, no futuro e com mais vitórias, tendo em vista que os principais concorrentes, né, os principais times do Brasil, não conseguem fazer uma gestão eficiente da parte financeira. Essa é a minha esperança de onde o América pode conseguir superar a duplinha e voltar a trilhar o caminho que sempre é lhe devido como maior de Minas. Resumindo, vocês vão ver o América na década que vem. Muito bem. Ramon, começa aí com seu boa noite, sua despedida. Gente, vamos curtir a série A e vocês verão o América depois de tudo que o Breno viu. Vocês verão o América no ano que vem. Não tenho dúvida. Seu boa noite, Breno. Boa noite aí para todos, agradecer mais uma vez a oportunidade da participação aqui no programa, sempre, né? Sempre um abraço mesmo aí para toda a Barra Una, para o pessoal aí das torcidas organizadas, Seita Verde, Avacalhada, Batom Verde, estão sempre também, como nós da Barra Una, fiéis e presentes nos estádios, né? Acompanhando a América sempre onde ele está. Bom, agradecer também aí a oportunidade que a América deu desse portal da transparência, né? Para que eu sonhe em, quem sabe, tentar participar mais ativamente da vida do clube, né? Entre essa perspectiva. E agradecemos o Profute, né? No mais, isso mesmo. Agradecer pela transparência e a oportunidade de ter visto aí os números do América. E acredito aí, de fato, na idoneidade que foi apresentada naquele momento lá da reunião. E pretendo aí ver dias melhores no América. Um abraço a toda a nação. Tô bem. Seu Alisson, seu boa noite. Boa noite. Para os próximos jogos, pelo amor de Deus, jogadores do América, corram. Só façam isso. Não tô exigindo muita coisa, não. Corram em cada bola pra gente tentar sair da Série A com a cabeça um pouco erguida. Garra, dedicação e vambora. Meteu o pé pra dentro porque nós precisamos disso, gente. Próximo jogo... Tentei abrir aqui o aplicativo do América, não consegui. Alguém me lembra aí? Peraí, vamos olhar na então, internet. Aqui, Globo Sports, Times América. Bom, valeu galera, valeu todo mundo que participou. Ah, nós não entramos no assunto aqui. É um assunto que não vai se esgotar hoje. Então a gente vai deixar para conversar mais sobre ele no próximo programa. Mas aí quem já quiser comentar aí nos comentários, para a gente já... enriquecer o debate da próxima semana, ou do próximo programa, tá saindo aí a notícia de que o América recebeu a proposta de venda de dois jogos para a Arena Pantanal. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, não, só para citar. Eu ia fazer uma piadinha cretina, mas vou deixar para lá. Deixa para a próxima, nós vamos fazer essa piada próximo cretina. Programa. Sempre bom. Próximo programa a gente cretiniza mais. E eu não consegui ver o próximo jogo até agora, bicho. E você vê que o último jogo foi domingo, foi sexta-feira. E a minha preguiça com a América tá tamanha que eu não tive vontade de ver. Mas eu vou ver agora e vou informar vocês, que vocês também não devem ter tido vontade de ver. Então a gente vê agora aqui. Tabela. Papapá. Bom, gente, enquanto isso, menino Corneta não pôde participar hoje. Aliás, dadas suas novas responsabilidades no mundo real, ele infelizmente avisou que cada vez mais ficará difícil a sua participação, o que a gente agradece. Quem dera os motomassas. Vamos arrumar alguma coisa para os Osmar fazer, né? Pega o Vitória no Barradão. Isso, domingo, dia 28, às 18h30. Lá na. Aqui tá marcado pra Fonte Nova, hein? Fonte Nova? É, Fonte Nova, verdade. Mas lá em Salvador. O Sérgio Tavares tá aqui também já mandando a notícia. É isso mesmo, Sérgio. É, lá na Fonte Nova ou no Barradão, mas tá marcado pra Fonte Nova. O América pega o Vitória. Vamos dar uma beliscada lá, hein? Hein? Eu tô achando sim, hein? Eu não queria dedurar, não, mas eu vou falar aqui o que o Corneto tá fazendo. Ele tá junto com o Fraguinha bolando os novos uniformes da América. Vai ser agora a coleção Miguxo Fraguinha. Muito bem. Então é isso aí. É isso, galera. Valeu demais. Curtam a Série A. O Formiga tá aceitando encomenda. Relembrando o Corneta. Use drogas. Não é isso que ele fala? Use drogas com moderação. Não, sexo use drogas, seguro. Sexo seguro com camisinha. Curta a vida. Quando não se aborreça. Quando for procurar Pokémon, cuidado com o trânsito. Cuidado com o trânsito, não caça Pokémon dirigindo. Esteja sempre atento aos seus arredores, para não cair no buraco, nem ser vítima de aproveitadores. E é isso, galera. Não se aborreça demais com a América. Aproveite o que a América tem para te oferecer de bom. Vamos aos jogos, sim, quando forem BH. Vamos curtir, vamos aproveitar. Vamos rever os amigos, tomar uma gelada. Porque é muito melhor você tomar uma gelada com os amigos ali do lado de fora, depois ver um joguinho de Independência, do que com a bunda na cadeira fria, num boteco qualquer. Não é verdade? Então é isso. Aproveitem a semana. Como o jogo é domingo às 18h30, o próximo programa também será numa segunda-feira. Na segunda-feira, dia 29, finalzinho desse mês, a gente volta. Certo? Okay. Valeu, galera. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.